a nossa agonia. Canta, cantor, me mostre no espelho. Não mostre quem eu sou, eu só quero alegria. Pra abstrair, pra compensar, pra esquecer a nossa agonia. Canta, cantor, me mostre no espelho. Não mostre quem eu sou, eu só quero alegria. O rebanho quer hits, ninguém quer ficar triste. Empatia zero. Cardápio da vivência, aqui não se viu subserviência. Megafone louco, grande angular. Descontentamento em cores fortes pra enxergar.